Gotinha chegou na mãe e falou: mamãe, por que que eu chamo Gotinha? Daí a mamãe falou assim: porque no dia que você nasceu, caiu uma gotinha. Na hora que você nasceu, caiu uma gotinha na sua cabeça. Daí a gotinha ficou feliz, né, mano? Daí o Peninha chegou. E saber também, né, mano? Daí o Peninha chegou na mãe: mamãe, por que que eu chamo Peninha? Daí o Peninha, a mamãe falou: ah, porque quando você nasceu, na hora que você nasceu, caiu uma pena bem na sua cabecinha. Daí, né, beleza, o Peninha ficou feliz. Daí chegou o tijolinho, né? Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso?